de calcular o grau de intimidade de uma oração. Quem pode explicar como alguém toca o céu com o joelho no chão? Coração contrito e quebrantado, coração rasgado, Deus não desprezará. Desde a primeira vez que você clamou, nem mesmo o silêncio pode calar a voz de um adorador. E do céu vem a resposta. E do céu.